voz ETAP, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador. Voz ETAP 2000, 9982, chamada localizador. Brasília 42404, Romário Arrival, descent level 050, Kinect 1015, back ILS X-ray, runway 10. Edit, runway 10, ILS X-ray, descent level 050. Já 3896, reduza para 2309, vai seguir a um 737 da Gol, agora 9 milhas para frente. Afirmo, passa 170, chame agora Recife, frequência 133.25, alterna 251. Gol 9251, em coordenação com a equipe de solo, rota para táxi. Tá 3896, na chegada Mare, desça para 3000 pés, ajuste 1015. Então, 3733, com essa equipe de solo, aguardo para ataque. Não, 2 0 7 afirma? Chané 6250, chegada Mari, desça para o nível 060, reduza 2509. Descendo ao 060, reduzindo 6250. Reduza para 2109. 3896, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reduza para 1709, vai seguir 1737 da Gol, 7 milhas e meia à frente. 2000 pés, completando a redução, está 925 no para o táxi, 187 a bordo, 3 horas e 40, alterna Galeão. 19251, autorizado táxi, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste no 015, vai seguir a 9 data. Tem que táxi, Índia, segunda aeronave, 295. Paulo da 3733, para o táxi, 137 a bordo, alterna Galeão. 4 horas. 33, corrigindo 3733, autorizado táxi direita via Índia, no ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste no 015, gol, gol. Via Índia, no ponto de espera, 295, 3733, gol 1982, 2 milhas para o externo, complete final ILS, chame torre 118, décima 95. 1895, 9985. 1895. Force 204, after attack position, down 2000 feet, 1815, for establishing localized 1A10. 2405, after attack position. Torre voo 1982, final embaixo da leva. Voo 1982, livre pouso na 10, vento 080 graus com 8 nós, altímetro 105. Livre pouso 1982. Frente, mantendo a escuta do controle, Romeo Charlie 3. Salvador, bom dia, o 3733, ponto de espera pronto. Bom dia, 3733, mantém o ponto de espera. Mantém. Salvador, bom dia, na escuta do Chanel 6333. Oxalé 6333, prossiga, pessoal. Bom dia. É, por gentileza, qual é a provável subida com destino a São Paulo Congonhas? Da Euleda. Da Euleda, obrigado. Nada. Xené 6250, reduza para 2109, desça para 3000 pés, ajuste 105, vai seguir 1707, a 8 milhas à frente. Confirmado, só para interesse 707? Essa é Boeing 707. Ok, bom também. Descendo então para 3000 pés, ajustado 1015, 105. É 202 ou no zero? Oxané 6250. Firmou. Serra, serra, prossiga. Solo 982, solo 50, livre à direita, solo 121, decimal 9. Bem total, 29, voo no 9. Enter. Oi, Salvador, bom dia, TAM 3896, sinal dano zero, embaixo travado. Bom dia, TAM 3896, aguarde que ele está livre. Na sua escuta. Chame agora ao centro Recife, frequência 1260, alterna 128, decimal 8. 360-288-32, 982, bom dia. Alfa Juliette para o 06. Alfa Juliette para o 06, 982. Nave da companhia na final, ali mantenha no zero. Apoderou a nave ali, mantenha o TAM 3, 7, 3. Confirme a radial da saída. Zero, ciente. O Bravo Vitor Tango autorizado, Serra Novembro, Tango Fox, nível 200, decolando da 17 com curva direita, subida da El, após da El Leda e voa direto destino. Aciona 5034, controle 120, decimal 8. 7062, é o vídeo tão correto, confirma o empate que se encontra, precisa bordo. Tracionamento Itax, torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0 no 5, bravo Vitor Tango, bom voo. Ativa, 118, 9, 5, torre. Lema, 3, 1, 1, para puxa, tracionamento no 0, 5. 6311, após a passagem do tráfego da companhia retaguarda, que vai parquear no 0, amanhã está livre e repasse para táxi. Aqui é a passagem do tráfego da companhia, está livre, se aporta lá. 5-3, livre à direita, só 1-2, 1-9. E para a direita, 1-2-9, 3-2-9. Azul, 960, chegada a Mari, desce para o nível 0, 5-0. Quadro 4, Tablet, ILS, 3. Virginia 4204, clear for left, 1-1-0, Jornal Tower, 11895. 11895, Royal Tower. Romeo Charlie X-Ray, chame agora o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8, e mais próximo, Rádio Conquista 1303. ADS 644, descent level 050, on my arrival, QNH 1015, ADS X-ray runway 10. Descent to 550, on my arrival, ILS X-ray. That's correct. QNH 6225, desça para 2000 pés, ajuste 1015. 2000, ajustado 1015, ou 6250. Tá livre a aproximação para o ILS, para o 6250? Livre ILS, 6250. Gente. Romeu Charlie X-Ray, controle. Meu Charlie X-Ray, chama agora o centro Recife na frequência 1260, alterna 128.8, ou quando mais próximo. Eskimo Rádio Conquista. Salvador Tower, Brazilian Force 2404, passing out of Mach until gear down and locked. Brazilian Air Force 2404, clear to land runway 10, wind 060 degrees with 8 knots, QNH 1015. 2404, clear to land runway 10. 650. Você na 6250, complexo final, sendo torre 1895. 118, 95, 6250. Salvador, Rocha, 6250. Rocha, 6250, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, 6250. Entro no 0 no 5, livre taxi, chama para o ingresso. Licença 96, observando o tráfego da Avianca, iniciando o push, ingresso Gillette para o 05. Air Force 2404 on the ground at 57, vacate to the right, call ground 121.9er. Air Force 2405, taxi via Alpha and Delta. Maintain position Delta and expect to cross the runway 10. Yeah, 6250. Ingresso é partilhado e pronto no 7, bravo, Vitor Tango. Dois cinco um, faz o chinelo na curta final ali, mantenha no 0. No 9160, desce para 2000 pés, QNH 1015, autorizado sinal ILS, eu posso estabilizar. Brasília Force 2404, clear to crossing runway 10128, 2 Military April. 2404, clear for us. Thank you.

Alpha Point 1810, Bank 18695, bye. On 644, send to 3,000 feet, connect 1015. Continue to 3,000 feet, 1015. Uno, livre decolar da 1-0, vento 080 graus com 5 nós. Livre decolar da 1-0, bom 9-2, 5 nós. Pega o segundo, ação do solo, meia vez 1-0. Solo 1-2, 1 decimal 9. Direto da El. 2-0-0, direto da El. Bravo, Vitor Tango. Alfa, até a Juliette, meia vez 1-0. Bravo, Vitor Tango, dá presente, voe direto destino. Autorizado, direto destino. Bravo, Vitor Tango. Nós 251, decolado ao 02, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigada, bom dia. Autorizado, bom dia, gol 9251, nada, eu passo a 1400. Gol 9251, bom dia, contato radar, mantenha a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés, vai direto Leda. Gente, mantenha a proa até 3 mil, após 3 mil Leda, gol 9251. Tá 3733, Centro Centro Recife, 13325, Alter 1251. 3-0. Gol 983, Fundação Lima, confere, autorizado Guarulhos, nível 360, via Zulu 16, tabela Horizonte, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, subida da El, Leda. Após Leda, vou direto Bridge, onde intercepta a aerovia. Aciona 5065 e o controle 120, decimal 8. Contrato Guarulhos 360, para Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. Decola da 1-0, curva direita, Natael, Leda. Transponder 5065, controle 208, gol 1983. 1983, correto, está como ponto para puxa e será. Gente, no 93. 0 degrees, with 4 knots. Audio traffic off on main 10, Ocean 6111. Gol 9251, informa o tráfego 2 horas a 10 milhas, no Papa Alpha Yankee 1, cruzando 5 mil pés para o nível 200, rumo sudoeste. 9251. Bravo, Serra, prossiga. Do plano, Cruz Cabo Serra. Densidade muito baixa, não copia, Cruz Cabo Serra, confirma que a gente lesará do plano. Acende. Estabilizado no localizador, o 9160. Azul 9160, complete sinal, Sami Torre, 1895. 11895, para chamada. Salvador, azul 9160, estabilizado na final da 10. 1160, vento 050 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 5, cheque trem, livre pouso não no 0. Possível, reportaria trem, 9160. Ocean S6311, airborne at 07, call departure 10.8, have a good flight. 10.8, thank you, have a nice day, sir, 6311, bye. Good morning, Ocean 6311. Ocean 6311, the contact level 360, flight direct to Lido. Direct to Lido, proceed, and climb 360, 6311. Sinal normal, embaixo travado, 9160. Vente livre, pouso 9-0. Vente. Serra, pronto, cópia. Pelo que vai ser autorizado, Morro de São Paulo, o número PS decolando da 17 com curva direita, corredora Xé, após corredor Caixa Pregos. Aciona 0123 e o controle 120.8. Pelo que vai ser, procedimento correto, confio a B. Entre táxi, torre 1 no 8.95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Prossiga. Para o táxi. Azul 5196, bom dia, autorizada a chegar da Mari, desça para o nível 050. Mari, 050. VIP 5595, profissão. Informação com o Sérgio Lima. Prossiga. Autorizado Ilhéus 140, decolando da 10 com curva direita, saída Coral. Aciona 507, corrigindo. Aciona 0263 e o controle 120.8. Regimento correto e pronto. Pronto. Equador 9160. Azul 9160, Alfa Juliette para 01. Alfa Juliette 01. 6-4-4, clear to land runway 10 and 070 degrees with 8 knots, QNH 1015. Landing on 6-4-4. Thanks, para retorno. Tem que Serra Serra, reporte no Travesse Parque de Tupaçu. Papá Romeu Bravo de Tocamos, Caminhão para Recife, 13325, Alter, 12251. Six, four, four on the ground at 14, vacate to the right, fall ground 121 decimal niner. Segunda 3325, Alter, 12251. Taxi via Alpha Juliet until 8 North Gate 06. When there, you will see the follow me vehicle to gate 11. Azul 5196, desça para 2000 pés, QNH1095, autorizado sinal ILS, reporta estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado, 5196. Essa partida de pronto. Salvador, bom dia, voo no 397, tem informação Lima para cópia, São Paulo. Voo no 397, 360 para São Paulo, autorizado pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto trive, após em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida inicialmente é da El, mantendo até a posição Leda, e após voo direto bridge. O transponder é 5073 e o controle em 1 no 20.8. Cotejo. Paulo 360, desce do 16. Bravo até o Zulu, trip coordenação. Decolada 10 com curva direita, saída da El, após Leda, após bridge. Acionando 5073 e controle 208. Correto no 397, chama para o pushback. Chamada. Voo no 260, autorizado a chegada a Mari, vista para o nível 0.50. Teste via Mari para o 50, voo no 260. Voo no 260, está presente, voo direto Duna. Serra, decolada 118, controle 120.8, bom voo. 1208, até a graça. Legal. Gente, informa o tráfego no sentido oposto, um Bravo 92 da Tama, tendo 1000 pés no corredor aqui. Confirme para o controle. Gol no 014, autorizado a chegada a Mari, desça para o nível 060. E aqui Serra Serra, chame Torre, no 895. Aqui o Quebec Serra informa um Alfa Serra 50, em sentido oposto, mantendo 200 pés no litoral. Este, doutor, eu queria que ela tenha feito o tráfego no visual com o tempo. Uma pedida solicitada 2500 direto morro. Autorizado 2500 pés, direto morro, pelo Quebec Serra. Informou outro tráfego nessa posição de 11 horas, a 1 a 2 milhas. Um Bravo, correção, um helicóptero matando 1000 pés no, na proa do farol da Barra. Correção, na proa do farol de Itapuã. Sim, te informo, a aeronave asa fixa no sentido contrário, a 1.000 pés, já nas 2 milhas do farol de Itapuã. Segue via litoral, reporte farol de Itapuã. Utilizador azul 451 nas meias. Azul 51 96, complete sinal, chama em torre, 1895. 1895, completando a final. Mike Eco Delta, informa o tráfego 12 horas a 9 milhas, um Bravo November 2 Papá, cruzando 1500 pés para 2500 pés, rumo ao sudoeste. Utilizador azul 5196, final de 7 milhas, estabilizado em ILS ajustado. Azul 5196, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, como 5-9, altímetro no 0 no 5. 96. Centro-Zulu 98, bom dia, autorizado a chegada à mar e vista para o nível 070. Mike Eco Delta informa um Alfa Serra 50, mantendo 200 pés no litoral, rumo do na proa do farol de Itapuã. Salve Salvador, Oceané 6140. O 6140, bom dia, copia o 250 para Maceió. Copia. Autorizado para Maceió, nível de voo 250, primeira aerovia Upper Whisky 58. Decola na cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder 5076, controle 120.8, Cotejo. Estamos autorizados então para Maceió, no nível 250. Decolando da 10, acertou curva à esquerda. Na Puca, transição Caju e a aerovia Uniforme Whisky. 5076 no transponder e o controle saída 1208, o chamé 6140. Correto, 6140, chame para o acionamento. Para acionamento 6140. Sobrevoo aqui na Praia do Flamengo, Yankee Serra. Gente, só uma intenção, rapaz, o sobrevoo? É, retornar para Rio Mar, terminando a filmagem, depois prossegue. Gente, informe quando tiver intenção de livrar o setor Yankee Serra, Serra. Informe para livrar a Serra. Zulu 5196, solo 25, livra direita, solo 12, 19. 29 com solo, com 5196 já. Sou eu, Marquinhos Delta, passou 5-1. O Mike Eco Delta da presente segue para 1-7 com base pela direita, reporte na base para final. Reporta lá na base para final, dá 1-7 pela direita, Mike Eco Delta. Luna 260, desse mantenha 4000 pés, QNH 105. Vamos tráfego 1 hora a 2 milhas, no Bravo 92 Papá, mantendo 2500 pés, rumo sudoeste. Correu, Yankee Serra. Prossiga. Tá no setor sul da torre, setorizado para cruzamento, prosseguir para Enrimar. Gente, temos um helicóptero seguindo para o 17, com já próxima base para final. Segue para o norte, o Yankee Serra Serra, reporte visual com o helicóptero na, ingressando na final do 17. Não está visual com o helicóptero, mas vai prosseguir o cruzamento com o Proa Norte. Ah, tô visual agora com ele, com o helicóptero Yankee Serra Serra. Confirme já visual? Já estou visual com mesmo. Confirme. Vai manter a separação e vai seguir. Gente, segue para Enrimar, vento no 00 graus, fundo 3 nós, altímetro no 0 no 5. Reporte solo na Enrimar. Solo na Enrimar, reportará Yankee Serra Serra. Mike Delta, informamos o helicóptero cruzando agora sobre a 1-0, vai seguir para Enrimar sem interferir. Reporte na base para final. Já na base, abaixado travado, Mike Echo Delta visual com aeronave. Gente, livre pouso na 1-7, vento no 0-0 graus, com no 4 nós, altímetro no 0 no 5. Tenente Delta, 6, até Bravo até o Zulu, Bravo até o Zulu, Trive, Trive após em coordenação com o centro de controle de área. Decolada 10, curva à direita, subida da El, Leda Bridge, transponder 5105, controle de Salvador em 1998, confirma. Confirmo, 1198 controle, chame para o pushback, ou chame a 333. 6333, chamará. Azul 9161, né? 9161 para Confins 340, copia? Isso, desça para 4000 pés, QNH 10 no 5. 4000 vai manter a T-Sistânia, não tem necessidade, 398. Livre. Livre da T-Sistânia, sendo para 4000, tá? 398. Gol no 0 no 4, desça para 3000 pés. Legal no 0 no 5. 3.500, gol no 0 no 4. Quero livre táxi, parte 4. Autorizado 340 para Conf. Pela Amster Zulu 16. A subida será da El, posição Leda, após Leda Trip, transponder 5074. E o controle 1208, após a decolagem, curva à direita. Após as filhas pela direita, o 9161. O 9161, correto. Cotejamento, chame pronto para acionamento na pole position. Chamarei para o acionamento. Luna 014, redução para 1809, segue para a rua 7000. Ok, 189, 04. Delta Critério, frequência livre de Quebec Serra. Gol no 260, completo sinal, chame torre 1-1-8-5. Gente, pouso autorizado, gol 1-2-0, chama a torre 186. Gol no 260, torre 1-1-8-5. 295. Gol no 014, desço para 2000 pés, livre LS, aposto estabilizado. 2000, reposto estabilizado na ILS, gol no 014. Tá 3198, reduza para 2009. 209, tá 3198. Continua no 260, livre pouso na 10, vento 080 graus, com no 4 nós, altímetro no 0, no 5. Pouso autorizado, gol no 260. Tá 3198, desça para 2000 pés, QNH 1015. 2000 pés comigo, tá 3198. Estabilizado em ILS, gol 014. Gol no 014, completo sinal, chame torre 1-1-8-9-5. 295, bom dia. Torre Salvador, gol 1014, 3 milhas de Simbra. O dia 014, repartiu externo. Voltarei. Confirmando, recebe bem tarde. Autorizado sinal ILS, posto estabilizado, tá 3198. 180, autorizado ILS, tá 3198. Salve Salvador, gol no 98306 para o seu estacionamento. 260, solo aos 35, livre à direita, solo 121, decimal 9. Autorizado, no 62, chama para o táxi, o altímetro 10 no 5, gol no 983. Autorizado por estacional, 10 no 5, gol no 983. Para táxi do Triple 595, 58 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 4 horas. Trem livre pouso na 10, vento 090 graus, com no meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 5. Trem baixo travado, livre pouso na 10, gol 10, 1. Estabilizando, tá 3198, já reduzindo a velocidade. 3198, chão de torre, 1895. 1895, 3198, até a decolagem. Controle, é o TAN 3198, no ILSX. TAN 3198, 198, repartiu externo. Portare. Tripe 5403, Bonfim, autorizada a chegada a Bonfim, no ponto ideal de descida, descida para 4000 pés, QNH105. Gente, já estamos no ponto ideal de descida para 4000 pés. Ah, próximo externo, mantenha a ponte de espera, 5403. Mantenha a ponte de espera, 4000. O Gol 260, ingresso via Juliette para o portão 04. Via Juliette para o 04, Gol 260. Olo, Gol 397, está no pátio. 3 para a posta de estacionamento. Confira? É o Gol 397, no pátio 3 para a posta de estacionamento. 1397, livre posicionamento no pátio 3, chama para o táxi, o altímetro no 0 no 5. Samara. Solo 4, solo 38, livre à direita, solo 121 decimal 9. A direita no 219, gol no 0 no 4. 540, alterna Galeão. Gol 93, livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá atua em 1895, tenha um bom dia. Livre táxi, pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 18, pode confirmar? 1895, atua. 295, Gol 1983, Matheus. Fala, Gol 104, Libra na Alfa. Bom dia, taxi na Alfa, chamete da Juliette. Confirma? Chamete da Juliette. Camarada da Juliette, 0 no 4. Sete Juliette, chamete, Silvio, Heracidense, para qual nível? Sente, a parte nivelada, Juliette, chamete, Silvio.